tinha me dado. Vai ser barulho, por tudo nessa vida. Maldade me rodeia sempre, mas eu me matei um calmo. Meus erros e acertos me tornaram esse monte de hoje em dia. E com o tempo fizeram um astro. Mas é foda, hein? Mas essa bunda me viciou. Nós no quarto igual filme pornô. Ela não quer estourar de amor. Uma braba pra te esquecer. Te olha no ar para a cidade. Eu fumo a braba pra te esquecer. Whisky no copo e as placas de gás. Panamera, carro, bicho, ela me mama, eu dirijo. Nós tá marulando muito, não vai ter como parar. Você me chama de brabo porque eu te pego bolado. Dentro da BMW, XR da cor em cima. Rasco no toco, toda me fica amagada ainda nesse teu vestido branco. Às vezes imagina um bagulho muito lindo. Toda vez que eu fico te olhando de canto, fumando e te olhando, pensando no que eu vou te dizer. Você dançando eu como, pensando no que eu vou te dizer. Só pensando no que eu vou te dizer. Chegando dentro de uma vela, tá bem mais fácil perceber que as coisas melhoraram de um tempo pra cá. Desfilando de SUV, já já eu lanço a puro sangue. Se tá difícil de entender, aumenta o som que 4M é meu sinal de gangue. Ah, hoje nós ganha muito, nem dá pra contar. Um monte de piranha, os peixes quer morder. Mas quando nós não tinha um vento pra gastar, quem é que tava lá pra me incentivar? Então faz um brinde, joga essas taças pro ar. Eu vou fumar um beck observando o sol nascer, pensando no que eu vou te dizer. Que a correria é muito louca, mas cê sabe que eu sempre arrumo um tempo pra ficar contigo. Quantos lugares velejei em tantos mares, mas que nem você não existe nada parecido. Beijo sua boca, já pensei em você sem roupa. Pelo jeito cê me pôs na zona de perigo. Acho que agora sei o que te dizer. Será que a senhorita quer ir embora comigo? De novo, essa menina tá me deixando louco. Não quer amor, quer meu pix misterioso. Quer putaria e não momento amoroso. Melhor remédio pro desprezo é dar o troco. Sem aliança, sem compromisso com os outros. Mais uma vez vai rolar a vida em casa. Nós faz a lei sem celular e todas peladas. Recaidinha, safadinha, me dá asco, toda me fica amagada ainda nesse teu vestido branco. Às vezes imagina um bagulho muito lindo. Toda vez que eu fico te olhando de canto, fumando e te olhando, pensando no que eu vou te dizer. Você dançando eu muito, pensando no que eu vou te dizer. 442, vida rasa. Pensando no que eu vou te dizer.